Visamo po planu te termini si Capu che siamo obiettivi che trazzem li Ta capa li, te ben fin da li Capu che siamo obsera sta capa li Capu che siamo po planu te termini si Capu che siamo obiettivi che trazzem li Ta capa li, te ben fin da li Ainda quero mostrar tudo o que tenho em mente Ainda quero dizer tudo o que o meu povo sente E crescer, procriar, ajudar a minha gente E sem preconceitos, continuar em frente A dizer ao povo que a luta não pode parar E alertar as crianças que estão a chegar E que o plano proposto temos que concretizar E a nossa força interior ao mundo mostrar O povo, ao povo será dado aquilo que foi tirado Calma irmão, eu sei o que tens passado Vieste do outro lado do mundo com o objetivo profundo De chegar ao fundo da ambição e levar a mente do irmão Que mergulhou sozinho na escuridão Obcecado pelo fútil Abre os olhos mano e faz algo de útil Como pensa mal, você não está a acabar ali Como pensa mal, o plano determina se Como pensa mal, o objetivo que trazer ali Está a acabar ali, está bem vindo ali Como pensa mal, você não está a acabar ali Como pensa mal, o plano determina se Como pensa mal, o objetivo que trazer ali Está a acabar ali, está bem vindo ali Toma minha mão mano e sobe Porque o sentimento que tenho é nobre É um sentimento de esperança que me cobre E enche todo o meu peito sem deixar que nada sobre Nunca percas um ponto máximo de vista A próxima procura sustenta e conquista Estica, estende a mão ao teu irmão Não deixes que ele viva fechado na solidão Porque só nos deixam ir até onde querem E só dão a mão àqueles que preferem É um jogo viciado, um fardo pesado Que é sempre carregado pelo mano cansado Da discriminação, da falta de verdade e ambição Do racismo e da autoproclamação Dos interesses patrióticos da nação Esquece as fronteiras, barreiras e abre o teu coração Cabo pensa mal, você não está a acabar ali Cabo pensa mal, o plano determina se Cabo pensa mal, o objetivo que trazer ali Está a acabar ali, está bem vindo ali Cabo pensa mal, você não está a acabar ali Cabo pensa mal, o plano determina se Cabo pensa mal, o objetivo que trazer ali Está a acabar ali, está bem vindo ali Aquele que exata dano Cabo pensa mal, você não está a acabar ali Cabo pensa mal,